call me? Did you speak truth when you dug wounds, when you spilled blood? Did you say that when you promised the most high you won't be changed? Eu prefiro andar só do que mal acompanhado. Mas nunca tô sozinho, Deus tá do meu lado. Saudade do meu pai, meu forte aliado. Só o tempo me mostrou o quanto eu fui errado. O amor é um sentimento muito raro. Com ele não se brinca, não podemos dar mancada. Ciladas preparadas pra nos fazer tombar. Mas um bom veleiro sempre sabe velejar pelas ondas do mar, onde o vento soprar. Não quero ficar aqui, mas eu quero viajar pra um lugar melhor, poder honrar a minha avó. Pessoa de vida tão sofrida que me chega até da dó. Por isso não vou medir esforços, vou deixar trincar os ossos. Oportunidade nem sempre bate na nossa porta. Já vi muitos que viraram as costas causando a revolta, mas tudo que desejo pro próximo é pra mim que volta, é foda. Mas sigo tranquilão, sem perder o rumo, muito menos a direção. Na contramão do caminho errado, eu perdi vários irmãos. Se jogaram por não terem opção. Mas sem generalizar, vi vários se levantar, conquistando objetivos sem precisar roubar. E o jogo que tava quase perdido, consegui empatar. Aí juiz, deixa o tempo passar. Ei, ei. Só pra ver no que vai dar. Mas deixa o tempo passar. Ei, mas deixa o tempo passar. Só pra ver no que vai dar. Mas deixa o tempo passar, Não quero viver do passado, porque foi meio embaçado. Alguém que foi embora de casa deixando meu coração trincado aos cacos. É tenso, mas eu lembro da notícia do Ricardo e o mano Pinda morrendo. É triste, mas leva a vida com sorriso. Já sou homem e vejo na rua o desprezo dos meninos. Saudades do meu pai que poderia estar aqui comigo. Insisto, não vou à igreja, não tenho dinheiro pro dízimo. Leva fé comigo em todos os lugares. Que Deus me guarde e ilumine a vida dos que estão no aguarde. Por dias melhores, pelos brilhos nos olhares, apaisenando os lares e levando pra longe todos os covardes que veio só pra tentar nos sugar. Que veio só pra tentar atrapalhar. Aí, mas deixa o tempo passar. Só pra ver no que vai dar. Mas deixa o tempo passar. Mas deixa o tempo passar. Só pra ver no que vai dar. Mas deixa o tempo passar. O sentimento. Did you call me? Did you speak truth? When you dug wounds, when you spilled blood, did you say that? When you promised the most high, you won't betray.